tema dessa noite é animais. Esse tema ele foi sugerido por alguém que participa das palestras, e a gente sempre coloca, né, essa possibilidade, se alguém quiser sugerir algum tema, tem lá uma caixinha de perguntas e respostas, coloque lá, de repente, qual assunto gostaria de que a gente tente comentar, né? O assunto é bastante abrangente, e a gente sempre diz que em meia hora a gente não explica tudo, mas a gente até, às vezes, sugere alguns caminhos para que a gente possa buscar mais informações. Então, animais é um assunto bastante controverso ainda hoje na nossa sociedade, porque quando a gente fala de animal, a gente percebe que algumas pessoas que gostam se posicionam a favor. Quem não dá muita bola, às vezes nem se posiciona, tanto faz. E aí, às vezes, fica uma questão no ar do que significam os animais no nosso planeta, de que forma que a gente deve tratar os animais, o que eles fazem, qual é o objetivo de povoarem também o nosso globo. A gente sabe, né, de que a ciência ela caminha muito próximo à questão espírita no sentido da evolução das espécies, que ela percebe através de estudos a evolução das espécies, não só as animais, mas inclusive os seres humanos. A gente aprende lá no colégio, bem no início, que nós somos animais racionais. Esse é o grande fator que nos distingue, a racionalidade. Nós pensamos. O Divaldo até nos diz que os animais têm sim um grau de inteligência, mas não é um grau de inteligência semelhante ao nosso. É bastante rudimentar, como ele coloca. Basicamente serve para que ele possa cuidar da sua conservação, da sua alimentação, da sua segurança. A gente vai falando e a gente vai lembrando os animais que tem ao nosso redor, principalmente os domésticos. É claro que existem animais ainda bastante selvagens, mas dentro desse grau de evolução, a gente também entende por que são assim. E falando dessa questão de gostar ou não gostar dos animais, o que todo mundo, eu acho que concorda, é que nós temos que ter, no mínimo, respeito. Porque tudo que a gente vê dentro do nosso planeta, tudo é criação de um mesmo Deus. Então, a gente não pode achar que, por sermos seres mais evoluídos, que temos capacidades além deles, que eles, então, existem para simplesmente nos servir. Esse é um pensamento antigo que, se a gente voltar uns 200 anos, a gente vai ver que tratavam outros seres humanos dessa mesma maneira, seres inferiores. E ainda, às vezes, pensamos nos animais como seres que são inferiores a nós, mas que não servem apenas para o nosso agrado. A gente fala isso e a gente lembra que até alguns poucos anos atrás, os circos que chegavam aqui na nossa cidade, eles tinham animais. E hoje é proibido. É proibido em função dos maus tratos que eram submetidos, condições, às vezes, que a gente olhava e se chocava. E, de uma certa forma, a gente alimentava porque a gente participava desse tipo de situação. Nós temos situações que ocorrem hoje de uma forma até legalizada, que são as caçadas. Que são caçadas, muitas vezes, sem um propósito a não ser o contentamento daquele que está fazendo. Porque a gente entende quando uma pessoa abate um animal para se alimentar dele. É até questionável, mas a gente entende. Agora, por prazer, então muitas vezes fica dentro da concepção de cada um. A gente até fala dessa relação homem-animal. E eu digo de novo, né, os animais domésticos, eles estão mais próximos de nós. E a gente ouve muitas vezes algumas pessoas até comentarem. Existe uma frase até mais conhecida que diz que quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu admiro os animais. Outras pessoas às vezes nos dizem, os animais são melhores do que as pessoas porque elas não têm maldade. Eles não possuem maldade. A gente concorda, não possuem maldade. Mas também eles não exercem bondade. Existem limitações, existem comportamentos, situações em que muitas vezes, pelo convívio diário com as pessoas, eles se tornam mansos, por isso que são domésticos. Eles se tornam até capazes de aprender tarefas. Dentro da medicina, os animais eles são até tratados como auxílio de portadores de algumas moléstias, doenças. A gente percebe a equitação, que é tratada para algumas questões neurológicas, físicas. A gente vê animais, cachorros, que conduzem cegos, que cuidam de pessoas dentro de um limite de cuidado. Então, eles nos auxiliam, animais no campo, cavalos, o gado, que são usados para trabalho, de novo, dentro de uma limitação saudável. A questão é que a gente precisa repensar as nossas relações. Nós percebemos que o ser humano, ele não trata bem nem o outro ser humano. Se nós percebermos, a gente trata bem aqueles que a gente escolhe que deva tratar bem. Aqueles que a gente não escolhe, a gente não trata bem. Os animais é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de tratar bem, a gente lembra do cachorro, né? Dócil, que quando a gente chega em casa, ele vem correndo, quase que sorrindo, latindo para nós, fazendo festa. É lindo. Mas é aquele outro tipo de animal que eu não convivo. Será que eu não devo tratar? Ou será que tipo de tratamento que eu tenho aqui? É complicado, né? É um assunto, por isso que eu falei, é controverso. Porque a gente vive num meio cercado, às vezes, por situações que nos causam medo. Então, como é que a gente vai tratar bem uma aranha, né? Ela está lá na tua parede, lá. Tu vai fazer o que com ela? Dá para tentar botar ela para fora. Mas a primeira reação é dar uma chinelada nela, né? Eu sou maior, eu sou mais forte, então eu me protejo daquele animal. E assim vai com tantos outros. A escala de animais ela é enorme, ela é muito grande. Mas dentro das perguntas também que nos fazem, porque as pessoas se preocupam, né? Hoje os pets, como são chamados, eles estão cada vez ganhando maior importância. A gente vê animais abandonados aos extremos. E a gente deveria se perguntar por que eles estão sendo abandonados, mesmo que a gente não tenha participado disso. Mas reflexão sempre é bom. Mas a questão do desencarne. O que acontece com os animaizinhos esses que conviveram com a gente quando desencarnam? Então a gente tem essas questões, né? Será que vira o quê? O meu cachorro. Ele desencarna da mesma forma que nós, porque nós temos todos uma alma e um corpo. E quando o corpo não mais tem vida, a alma sobrevive. Só que diferentemente de nós, que quando desencarnamos, às vezes ficamos andando em volta, porque temos consciência, temos vontade, temos livre-arbítrio, os animais não têm. Então, existem espíritos encarregados desses animais, que no momento do desencarne, já são acolhidos e são levados. E muito rapidamente já são reencarnados. Porque nós, quando estamos no lado espiritual, nós podemos usar esse tempo para aprender, para nos aperfeiçoar, para estudar, para trabalhar, para fazer alguma coisa útil. Mas o animal, de novo, por não ter consciência, ele não tem essa necessidade ainda graus evolutivos, etapas a serem cumpridas, tudo isso. Então, é bastante abrangente o tema, ele é bastante interessante até, para a gente poder perceber um pouco dessa nossa relação. Falei dos animais que auxiliam, né, as pessoas, e hoje a gente percebe uma troca. Nós, talvez não, mas a gente percebe, as pessoas estão trocando seres humanos por animais. A questão do cuidado, de querer bem, não tem nenhum problema. O problema nosso é quando a gente faz essa troca. Eu deixo de me relacionar, talvez, com pessoas para simplesmente querer bem o meu animalzinho. Eu estou dando o meu afeto, o meu sentimento. Eu sinto uma retribuição por parte dele, mas esse não é o nosso objetivo. Quando nós reencarnamos, é através dessas relações que nós aprendemos. É através do embate com o outro, da contrariedade que ele me coloca, que eu tenho a oportunidade de mudança. O cachorro, como exemplo, corriqueiro, a gente às vezes está brabo porque ele fez alguma coisa, a gente chuta ele, ele vai para lá para o cantinho dele. Aí tu sai daqui a 5 minutos e ele volta para te fazer agrado. Ele não te cria essa situação que uma outra pessoa te obriga de ficar uma semana sem olhar na tua cara. E tu diz, ah, eu acho que eu tenho que ser diferente. Porque eu magoei uma pessoa e ela está refletindo isso para mim. Então essas questões são importantes. De novo, a gente não tem que tratar mal, mas a gente não pode substituir uma pessoa por um animal. A gente pode se relacionar com os dois da mesma forma.